Vai ser foda, a gente tá meio rouco. Tá, vai ser horrível. Vamos lá. Isso não é um podcast, não. Isso não é um podcast, não. Isso não é, isso não é, isso não é. Isso não é um podcast, não. Olá, seres humanos e robôs que escutam outros seres humanos e robôs na internet. Eu sou Fernando Baroni e diretamente de abril do longínquo ano de 2000 está aqui Thiago Pesanetic. Vocês, botãozinho do celular. Quando você não quer editar, eu baixei um aplicativo aqui para fazer os ouvintes ficarem muito felizes. Basicamente, eu não coloco coisas para deixar o programa menos mongol. E você vai lá com todo o seu rolê tiozão de internet e deixa ele mais mongol. Hoje vai, hein? Hoje daí vai. Daí um bom motivo para vocês ouvintes usarem os nossos meios de comunicação. Por favor, façam o Thiago parar com isso. Não, faz não. Senão as pessoas vão mandar para mim isso aqui, ó. Puta que pariu! Quando tiver piada ruim, a gente faz. Foi meu não, sonho. Aí não vai parar mais. O episódio inteiro. Só mais um. Qual que eu vou escolher aqui pra fazer agora? Que esse é o nosso programa. Talvez eu tenha que fazer isso no meio da gravação, mas vamos lá. É, não, eu vou deixar preparado aqui. Preparado, tá no jeito. Tudo bem com o senhor? Tudo bem com o senhor. Tô recuperando aqui, né? Pós-Comic Con. Aliás, pra combinar com o tema, né? Estamos gravando no dia que vai ao ar, pela primeira vez. Olha só. É verdade. Pela primeira vez na história. E última. Primeira e última. Nós estamos gravando cansados ainda. Ainda com os ouvidos doendo, com o corpo dolorido de velho. Olha, parece que eu engoli um cacto. Parece que... E eu tô com uma puta dor de cabeça. Parece que eu engoli alguma coisa que tá socando minhas cordas vocais que eu não consigo falar direito. Oh, eu não pensei nisso. Pera. Puta merda. Nossa, minha voz vai sair muito legal nesse episódio. Porque minha voz é a atração aqui, o quão sexy minha voz é. Eu sei disso. Uhum. É, não é? Oh. E então, bom, Comic Con foi legal, estivemos no Art's Alley, conhecemos muitas pessoas, vendemos muitos quadrinhos, eu no caso vendi também o livro. Vendi pra caralho. Vendemos bem. Gritei pra caralho, porque perto de onde estávamos no Art's Alley, aliás, por um acaso, o Thiago e eu ficamos um do lado do outro, na disposição de mesas. E foi, né? Você não pediu? Não. Não, nossa, a gente ficou vizinho. As pessoas amam a gente. E ali onde a gente estava... a gente estava muito próximo de um palco da parte musical da Comic Con que, por 4 dias, nos mostrou o pior que o metal brasileiro tem a oferecer. Música do Cavaleiro Zodíaco, que era só isso. É isso e uns covers podres de ruim. Não, mas daí tinha uma banda ou outra que era boa. Tem uma banda de 4 garotos, eu queria saber o nome. Mas pra cada banda ruim, tinham 20. Cada banda boa tinha 20 ruins. Isso, é verdade. Que é aquelas bandas iniciante maldita que pega, vai lá no amplificador, coloca o volume no 8, liga o drive e deixa todo mundo surdo. Todo mundo surdo. Não tinha nenhuma pra fazer um. Pronto, parei, eu juro. Parou nada. Eu não vou parar nunca com isso aqui, adoro. Aí toda. Agora, nesse momento, os ouvintes estão assim. Tá, parei, vai, vamos lá. Vamos ficar sério. Se você criar um quadro incidental dessa vez, eu vou criar. Ah, mas eu também tenho um. O que aconteceu com o Baroni quando ele quis cagar no domingo de Comic Con? vamos lá. Peraí, fala de novo. O que aconteceu com o Baroni quando ele quis cagar no domingo de Comic Con? Pronto, você conseguiu usar, parabéns. E o que aconteceu, vamos lá. Então, domingo, feira, cheguei lá, um pouco atrasado. Explicando que domingo tava um caos. Sim. Cheio, lotado. Foi o dia mais cheio de longe. Eu não sei se estava mais cheio em número de pessoas do que no sábado, o que eu escutei, mas estava mais loucura. Então, o que eu escutei foi que... Lembra que na quinta-feira uma galera ficou horas para conseguir entrar no pavilhão? Sim, é verdade. O que me falaram foi que, para compensar essa galera, eles deram ingressos na faixa para as pessoas voltarem domingo. Ah! Então estava muito cheio. É, o que faz sentido, porque estava bem cheio. Estava acima da lotação designada para o evento, entendeu? Sim, que pelo que eu ouvi falarem, era 50 mil pessoas. Por dia. Por dia. É. Acho que o único dia que assim, sexta tava bem cheio, quinta-feira que tava mais tranquilo, né? Tinha mais 30 mil quinta pessoas. É o dia mais tranquilo. Aliás, ó, dica pra próxima Comic Con, se você quer ir pra fazer coisa, falar com gente, comprar tudo que você quer, uhum, vai na quinta-feira. Quinta-feira. Sábado é dia de fila, domingo não sei porque, tipo, esse ano foi atípico. Não, porque ano passado o domingo também foi o melhor dia pra gente no Artis Alley, tinha gente pra cacete. Domingo é um dia movimentado na Comic Con, que é diferente de todos os outros eventos. É verdade. Não, tudo bem, mas aqui no domingo muita gente vê os negócios durante os outros dias e fala, ah, no domingo eu gasto dinheiro com isso. E se fode porque tem um monte de gente. Tem um monte de gente, muita gente. E aliás, não faça isso, principalmente se você compra coisas do Artiselli, tá? Porque as coisas acabam. Acabam. Eu, inclusive... Panini. Vamos falar, eu acabei, eu zerei todo o meu... R$11,00, princípio. Vendeu, olha, vendi igual água. Foi uma loucura, galera. Até tirei foto, coloquei no Instagram aí, o Mi Vinícius, que foi o rapaz que... Mi Vinícius, nome Mi Vinícius peculiar. É o nome dele. O rapaz que comprou o último, eu registrei o momento, que foi foda. Sold out. Devia ter feito uma plaquinha. Nós também vendemos todos os insanos que levamos, olha só. Que beleza. Ah, é verdade, aí, ó. Também, pô, por que você não fez que nem outro numa fanfarra? Porque eu tenho muito mais pra vender ainda. Não, eu também tenho. Mas você tem uma editora pra vender pra você, coloca na livraria, bonitão. Ah, mas é porque eu sou chique. Eu tenho que botar na Comics e esperar 6 meses pra saber se vendeu ou não. Mas e aí, como é que foi pra cagar? Então, verdade. Estamos no bloco incidental. Tava lá, aquela coisa bonita, cheguei atrasado. Eu sei. Eu e Samuel chegamos atrasados. Vocês chegaram, a minha mesa já tava toda arrumada. Eu vi. É que a gente tava contando com o Bruno, que tava lá com a gente, porque ele mora 2 quarteirões de lá. Se ele chegasse no horário, ele montaria a mesa, que nem ele fez no dia anterior. Olha pra cara dele e vê se ele é confiável. Cara, ele fez isso no dia anterior. Mas não rolou. Ele é nosso ouvinte, não? Acho que não. Então azar o seu, Bruno. Não vou nem falar seu nome. Aí já falamos. E aí, lá pra umas 2 da tarde, assim, ainda faltando muitas horas de evento, começou a dar aquelas pontadas. Aquela lá, aquela cólicazinha. Pós-almoço, né? Pós-marmitona do Ariete. Abraço, Ariete. Grande Ariete. Começou aquela coisa, né? A marmotinha checando o tempo pra fora do buraco. Tava osso. Comecei a suar frio. Começou aquele sonzinho da tarde. Aí você segura, né? Levanta, senta, Pra dar aquela... Dá aquela mão na cintura, dá aquela respirada a fundo. Aí vai passando, né? Você vai levando. Umas horas depois disso, eu fui fumar mais uma vez. E sabe que fumar é estimula o esfíncter, né? Então sim, dá vontade de cagar. Sim, é igual o café. É. Aí chegou uma hora, aliás, acho que vocês estavam no fumódromo nessa hora. A gente tromou umas outras pessoas. Foi, eu lembro que você falou que você precisava cagar, é verdade. Aí... Com boa memória. É que foi a hora que deu a pontada final, assim, sim, sabe? Eu senti minhas entranhas fazendo aquela avalanche. Falei, puta merda, agora fodeu. Daí eu parei a conversa no meio e falei... Preciso cagar. Mas 2 tragadas rapidinho no cigarro pra não desperdiçar, né? Desperdiçar. O horário de fumar ali é precioso na Comic Con. Nossa, sim, ainda mais do jeito que tava. Você precisa se encher de nicotina pra aguentar mais tempo sem fumar. E virei e comecei a sair correndo, correndinho assim pro banheiro. No caminho do banheiro eu trombei no cosplayer. De? Não lembro. É alguma coisa de japonês. Eu tava muito desesperado. Sabe aquela coisa que tá andando assim, desvia de um, desvia do outro, pau, bati de frente com o cosplayer. Nossa, e aí? O cosplayer acertou minha barriga. Eu soltei um daqueles peidos que dói, sabe? É aquele que quase levou o sólido junto. Sim, foi uma erupção assim de gás. Foi um geyser de Yellowstone, assim. Foi foda, foi tal. E aí passou a vontade de cagar. Eu dei um peido de estourar o rabo e não precisei cagar no banheiro imundo, todo mijado da Comic Con. De certa forma, o cosplayer te ajudou. Sim. Você logrou o êxito em... Nunca mais vou falar mal de cosplayer, mentira. Aí, tio, ó, pra você, Arlequina da Comic Con, parabéns aí pra você. Só tinha de Arlequina, né? Tinha quantas? Umas 450 Arlequinas? Acho que eu chutei baixo. Por dia. O melhor cosplayer foi o Italian Spider-Man. Caralho, se você tá escutando isso, cara, você é foda. Não, ele era foda. Ele tava perfeito. Não, mas tinha um monte de cosplayer legal, assim, vai. Assim, eu não sou muito fã de cosplayer também, mas tinha uns bem legais. É, ano passado tinha uns Arlequina legais. Também, que eu achei engraçado. O Arlequina foi legal. O cara barbado. O Misty, esses cross... Players? Cross-gender. Cross-gender players. Não, não, não tem o players. Tá, cosplay que homem vestido de mulher. Tá. E tinha a Ariel, que era um cara... Na real seria gender swap. Cosplayer. É. Tá. E se você tá escutando uma coisa estranha... Além dessas merdas que o Thiago aperta, não sei por que caralho, mas tá rolando uma interferência de rádio, de estação de rádio. Será bem que tosca. Vai ficar ao fundo assim, tipo o Paulo Barbosa? Eu tô escutando no fone de ouvido que eu uso pra controlar a gravação, então ai, talvez você, ouvinte, também esteja ouvindo. Não, não me fala isso. Se você tá ouvindo, sinto muito. Eu me lembro daquele episódio... Eu fiz o meu melhor, mentira. Você não fez nada, você ficou... as pessoas você, ó. Tô adorando isso. Mas vamos ao assunto de vez. Não, porque tem Deus. O meu quadro. Puta merda, eu devia ter ficado quieto então. Será que eu guardo pra outro momento? Depende. Fala o título, vamos ver se vale. Como aos 7 anos Thiago Pezzanetti quase matou o ex-governador de São Paulo, Mário Covas. Tá, fala. Você conhece essa história? Eu te contei. Não. Aos 7 anos ele tava pra se eleger. Quando eu tava com 7 anos, ele tava pra se eleger pela primeira vez. Uhum. E aí ele foi na minha escola, né? Eu tava na primeira série. E aí ele juntou a galera no auditório lá, juntaram e tal. Daí ele chamou algumas pessoas pra ir lá pra falar o que vocês querem de melhoria pra escola, né? E aí eu fui um dos escolhidos, que eu sou tipo meio que um imã disso daí. É, porque você é um ruivinho, branquinho, bonitinho, parece um cidadão privilegiado, fica bom em foto. Ah, mas é bom, verdade, velho. E aí eu cheguei pra ele, eu sentei no colo do Mário Covas. Honra para poucos, ainda mais agora que ele morreu, né? Ainda dá, né? Dá. Ele não foi cremado, acho, né? E aí eu sentei no colo dele e aí ele falou, o pessoal falou, bebedouros melhores, coisas do tipo, né? Uhum. Aí eu falei assim, eu quero um fliperama na escola. E nesse momento eu vi nos olhos dele a vida se esvaindo, assim. Eu vi o ódio dele. Sério, eu vi que ele ficou bravo. Ele riu. Só que sabe quando você ri com a boca e os seus olhos estão fulminantes? Uhum. Foi assim que eu quase matei o Mário Covas. Ah, você não quase matou o Mário Covas. Você não viu a cara que ele fez. Não. Ele quase teve um derrame lá. Sua história foi enganosa, eu vou cortá-la aqui, então. O quê? Sua história foi enganosa, então eu vou cortá-la aqui. Ah! Chega. Não, não aperta bosta nenhuma. Não. Não, melhor. Peraí, tem outro melhor. Isso é a sua história, resumida. Eu acho tão legal essa história. Assim, a gente já deu uma diquinha lá no começo do que é esse programa. Vai falando da dica que eu vou pegar mais Coca-Cola. Você quer? Quero. Então, vou ver. Deixa eu zerar aqui. Trago aqui, né? Traz aqui. Trago aqui. Vai falando aí o tema pra galera, então vamos ficar feliz. A gente deu aquela diquinha, né? Brincou um pouco na apresentação. Com tempo. Tem uma mão ali na sua geladeira, você viu? É mó bom, uma mão. Mão zumbi. Thiago Rossi que me deu. Abraço, Thiago. Por que ele te deu uma mão? Porque ele faz quadrinhos de zumbizinhos. Eu sei, mas uma mão? É. Uma mão, um olho, uma orelha. Não, uma mão. Fruta. Ah, da minha irmã. Deve ser pra soltar o intestino. Mas, enfim. Se você tivesse comido um desse no domingo, você ia ver o estrago do cosplay. Nossa, cara, eu fiquei com medo da comida de lá me dar uns reverteros enquanto eu estivesse na feira. Mas o tema de hoje é viagens no tempo. Viagem no tempo. Viajar no tempo. Manipulação do tempo e espaço. Eu nem tento agudo, olha minha voz como tá. O que eu pego? Você vai saber assim que você vê. É, só tinha isso. Vai lá. E ela pula, ó. Olha, que bacana. Tenho uma Sonic Screwdriver. É. Pra quem não assiste Doctor Who, não fez sentido algum. Mas pra quem assiste, ficou seu. Feliz. Problema seu até certo ponto. Porque, né, o Moffat tá fazendo o que você queria fazer na Comic Con com o roteiro dele, né? As últimas temporadas, olha... Só por Deus, viu? Eu gosto muito de Doctor Who, mas assim... Nossa, se o Moffat não sair, não vai dar certo mais. Mas olha só que coisa. Estamos pulando na frente. Estamos na frente deste momento. Não tem a estrutura. A estrutura aqui é tudo quebrado, porque a gente tá viajando no tempo. Enquanto a gente fala, a gente tá viajando no espaço-tempo. De certa forma, a gente sempre tá viajando no espaço-tempo, né? A diferença é que a gente não manipula isso. É verdade. Tem mesmo que é uma coisa curiosa, pensando no lado físico da coisa. Se você só manipula tempo, você só vai viajar uma vez. É verdade. Porque você vai avançar ou voltar no tempo e a Terra não vai estar lá. Sim. É, você vai perecer no vácuo. No vácuo. Isso é foda. E se você for, sei lá, só alguns minutos pra frente, talvez você ainda esteja consciente no momento que a Terra chegar fazendo a órbita do retorno do Sol. Ah, você vai se despedaçar na atmosfera. Ah, é verdade. E se você tiver com uma roupa protetora, será que se ela bate em você, você quica e é jogado pra longe? Eu acho que a força gravitacional te puxa. Ou depende do ângulo, né? Depende do ângulo, porque pode repelir. Pode dar aquele efeito estilingue. A atmosfera te taca pra puta que pariu. Exato, dependendo de onde você tá, do ângulo. Talvez na direção do sol, que bonito. Uma verdadeira cremação. Ah, mas você não vai chegar nunca. Ah, bom, apesar que você se aproximou. Um dia chega. 100 metros do sol, tipo, da Terra, você já morreu, né? Como assim? Porque você tá aí, ó. Que protege a gente é a atmosfera, pô. Eu não entendi onde você quer chegar. O sol queima a gente, se a gente ficar um pouco mais... Ah, sim, a radiação te tosta. É o que eu tô falando. Se você estiver fora da atmosfera, você não tem mais essa proteção. Sim. É isso que eu tô falando. Bom, mas então... além disso, né? Existem vertentes científicas sobre viajar no tempo, manipular o tempo, na real. Uma delas diz que, por conta da teoria da relatividade... Einstein, os caralho. Sim, sim. Você consegue acelerar o tempo relativo de você, sua pessoa, ou de um pequeno espaço, em relação ao resto do universo, que é indo mais rápido que a velocidade da luz. Exatamente. Então, em teoria, você conseguiria abrir um portal para o futuro, sim, acelerando as partículas mais rápido que a luz. É. Só de ida, veja bem. É só de ida. A não ser que você conseguisse repetir o fenômeno, porém você não ia conseguir voltar. Você só pode ir pra frente, né? O jeito de fazer é, você não vai voltar no tempo. Você pode voltar pro mesmo ponto, mas, assim, quando você acelera, quando você vai mais rápido que a luz, o tempo passa diferente pra você. É, exato. Então você vai zilhões, cuzilhões de quilômetros... num tempo bem mais curto relativo pra você, que passou, sei lá, 50 mil anos na Terra, pra você passou 2 minutos. Daí pra você voltar passou mais 50 mil. Que é o conceito usado no Viagem do Tempo, do H.G. Wells. Que a máquina dele, ela meio que cria um receptáculo. Não, ali é um rolê, tipo, faz uma bolinha. Exato, então o tempo pra ele... Mas ele consegue voltar. Então, ele consegue voltar, mas também o H.G. Wells é o quê? Né? De que época? Né? Século XIX. Século XIX. Só que assim, o tempo pra ele funciona de uma forma diferente. Ele fica naquela bolha protegido. Sim. E daí ele vai pra frente. Ou pra trás. Tanto que ele vai milhões de anos. Ele vai pra caralho. Pra caralho. E depois daquilo ainda vai pra caralhíssimo, até tipo o fim da existência. Isso, isso. Que até no filme do Guy Pearce lá é bem legal, que tem fica mostrando a civilização, vai. Aquilo é muito louco, é tipo um SimCity acelerado. Acelerado, né? É que dá pra fazer também. É, né? Do caralho. É muito legal aquilo. Mas é o conceito do buraco de minhoca também, que você vê em vários filmes. Sim, sim. O mais recente foi Interstellar, né? Que usou isso. Usou isso, é. E usou direitinho, né? Tipo, o tempo passado pra caralho. Essa parte do Interstellar é legal. O problema é o amor ser a força mais forte do universo. O problema é o Nolan ser chato pra caralho, achar que todo mundo é muito mais imbecil que ele, tem que explicar tudo din-din por din-din. E explicar buraco de minhoca dobrando uma folha de papel, coisa que já tinha sido feita. Puta que pariu. Até o Stranger Things fez isso, mano. Ele fez isso explicando pra quem? Pra um piloto da NASA. É. O piloto da NASA não sabe o que é um buraco de minhoca? Eu sou retardado mental, sou um idiota e sei. Caralho. E esses caras estudam essas porras pra virar piloto. É óbvio, pra você tentar entrar na NASA, o mínimo que você tem que saber é o que é um buraco de minhoca. Astrofísica, né? Acho que é um requisito. No mínimo, né? Eu espero. Aí não, é só aquele negócio de você achar as formas. Agora, né? Com o Trump, mano, é o processo do 3% pra entrar na NASA. É só montar bloquinho. Já era. Pô, forma 9 bloco aí, você tá dentro. Eu debabei. Você é criador do seu próprio mérito. Abraço, JH. Ai, caralho. Mas o... Caralho, eu perdi o fio da meada. Não, Interstellar, buraco de minhoca. Buraco de minhoca. É, os saltos de outras séries famosas, como Star Trek, ou Hyperdrive do Star Wars. Ah, só pra explicar o buraco de minhoca conceito, como funciona, pra quem não sabe... Ah, sim. Que é como você tem uma dobra temporal, certo? Você tem uma dobra temporal e você atravessa ela naquela ligação de dois pontos. Esse é um atalho que foi criado entre essas duas dobras. Sim. É isso, porque por isso que eles pegam um papel, dobram e furam. Que daí fala, você só furou. Serve pra você. Pra você. O resto do universo, o tempo continua, passou normal. No tempo normal, exato. O tempo que você levaria pra chegar naquele ponto, de qualquer jeito, passou pro resto da galáxia. Exatamente. Pra você não. Pra você não. Então daí depende do que você vai fazer. Se você vai pra daqui a 10 minutos, daqui a 10 anos, daqui a 10 milênios. Aí a depende. Diferença é que pra Star Trek e Star Wars, a regra é um pouquinho distorcida, né? O tempo não passa assim. Não. Até porque, na verdade, o pulo de hiperespaço do Star Wars, ele é na velocidade da luz. Na velocidade da luz. Na velocidade da luz. Isso é meio lento pro tamanho daquela galáxia, né? É, exato. Só que assim, eles estariam viajando no tempo. Só mais rápido que a luz viaja no tempo, na real. Ah, é verdade, é verdade, é mais rápido. Você tá levando o tempo que a luz leva, né? Não, tem razão. De uma estrela pra outra ainda é tempo pra caralho. Tempo, sim. Na verdade, olhar para o céu é viajar, é ver o passado. Olha só que poético. Porque as estrelas morreram faz muito tempo, o que você tá vendo não existe mais. São reflexos. Porque é o tempo que leva pra luz chegar até aqui. É. Quer dizer que daqui a alguns milhares de anos a gente vai ver umas supernovas bem legais no céu. Sim, só que infelizmente a gente não vai estar vivo, né? É. Porque essas são as da nossa época. Deve ter. Agora tá rolando alguma coisa totalmente diferente lá. Sim. Eu tava vendo que a maior velocidade já alcançada, que já foi conseguida, é a sonda que tá indo para Júpiter. É Júpiter que tá indo? É, acho que é, tá indo pra Europa. É, exato. É longe Europa. Europa. Europa. Não é longe Europa, pra Alemanha, né? Ia ser legal se eles começassem a nomear regiões da Lua de Júpiter assim, né? Você vai, vou pra Alemanha. Alemanha 2. Alemanha 2. Ó, neonazis do espaço, cara. Não tem o filme lá dos nazistas na Lua? Grande filme, chama Iron Sky. Você assistiu? Eu nunca assisti. Que foi traduzido daquele rolê brasileiro tosco. Deu a louca nos nazis. Ai, caralho, muito bom. E então, e ela vai demorar 10 anos pra chegar lá. É. E ela tá, tipo, é uma velocidade ridícula, assim. E ela tá usando a propulsão espacial, assim, que nunca tentada, e ela usa um boost, que é da luz solar. Uhum. Ela tem o combustível queimando, que é. Acho que é 40 mil quilômetros por hora, um negócio assim. Uhum. E ela tem um boost que dá quase dobra isso com a luz solar. Então, tipo, é o único jeito de chegar num lugar desses, assim, é essa. E tipo assim... E é aqui do lado. E é aqui do lado. É muito perto. É, tá tentando chegar onde chegaram no 2001. É. E leva é. 10 anos. Exato, exato. É esse rolê. E ela tá há 4 anos ainda, uma coisa assim. É. Então, tipo, a gente vai ver daqui a alguns anos. Ah, chegou... Sabe o que é muito louco de viagem espacial? Por exemplo, você quer ir pra Marte. Uhum. Você tem que mirar no... Você tem que calcular... Onde Marte vai estar. Onde Marte vai estar naquele ponto o tempo, de chegada. É. Qualquer interferência que tiver nesse caminho... Você tem que ajustar a sua rota. Você tem que ajustar a sua rota. Só que ajustar a rota no espaço não é fácil. Não. Você perde muito combustível pra fazer uma pequena manobra. Imagina o cálculo disso. Imagina o tamanho de uma nave pra chegar num lugar desse. Um lugar distante. Nossa, tipo, ridículo. Por isso que a maioria das sondas é tipo, só solta aí. É. Vê pra onde vai. Naquela direção geral ali, ó. Querendo ou não, os caras sabem os cálculos, sabem tudo. Só que assim, tipo, tudo é teoria. Sim. Por isso que é física teórica. É, fora que no espaço, corpos gravitacionais ficam influenciando um ao outro, entendeu? Sim, tudo sim. Não, se você passar por um campo de meteoros, que não é que nem filme que eles ficam em caos. Eles funcionam em harmonia porque é um campo gravitacional agindo em volta deles. Sim. Esses corpos que atravessam os cometas, essas coisas, eles estão fora de campos gravitacionais, por isso que eles estão indo para alguma direção. Eles estão a uma velocidade imbecil. Não, é ridículo. Se atingisse a Terra na velocidade que ele vem, a atmosfera não diminuísse, não freasse eles iam abrir a Terra no meio. É. Um negócio do tamanho de uma bola de boliche abrir a Terra no meio. Você vê como a proteção da atmosfera é importante. Mas aí, vamos usar o carro a diesel aí, galera. É isso aí, acelera mesmo. Vamos cantar pneu nessa porra. Acelera São Paulo. Em homenagem à camada de ozônio, à atmosfera e tudo mais. Sim. Vamos lá. Também vou. Peraí. Ah, que delícia. Vamos lá. Foda-se a camada de ozônio. Eu quero que você... Então, bom. Mas aí a gente tá no conceito de... Passou a velocidade da luz. Você viajou no tempo, foi pro futuro, chegou naquele ponto, certo? Todo mundo que você conheceu morreu. Todo mundo que você conheceu morreu. O que você faz? Comemora. Me livrei do Thiago. É da puta. Abre uma cerveja? É porque assim, na verdade, tipo... Ninguém tá preparado pra viver num tempo fora do seu. Sim. Tanto no passado quanto as no implicações psicológicas são fodas. Não, não tá. Tipo... Até mesmo pra viagem, né? Sim. Porque pensa bem. Pensa no seguinte. Imagina um mundo 50 anos atrás. Uhum. Aí você vai falar, ah, mas minha mãe viveu há 50 anos atrás. Ok, mas o cérebro dela foi se adaptando às mudanças que foram ocorrendo. E mesmo assim, ela não se adaptou completamente até agora. Tipo o Thiago. Tipo eu. Agora imagina, tipo, você voltar 50 anos pro passado, ou você ir 50 anos... 50 anos pro futuro é pior. Marty McFly, assim. É, exato, Marty McFly. Imagina você ir pro passado e ver o mundo nos anos 50. Agora seria anos 60, 50 anos atrás. Mas imagina como é que tava. Tipo, você vai ficar louco, porque daí você vai ver segregação racial que você... Começa, seu celular não ia funcionar. Primeiro, não tem Wi-Fi. Você não podia nem mandar um zap zap pra galera. Não tem torre de celular. Nada. Nada. Telefone malemar funcionava, televisão não funcionava. Nos anos 60, cortina de ferro e tal. Você andar por aí, sei lá, nos Estados Unidos ou na Rússia, uhum, em algum lugar assim grande no cenário geopolítico da época, e tirar um celular do bolso. Nossa! Eu acho que você ia sumir. No mínimo ia vir um míssil na sua direção. Assim, se os caras tivessem bonzinhos, ele ia dizimar você. Mas é, não dá. Primeiro, não dá. Segundo, você ia ver segregação racial. Você ia ver não sei o quê. Mas, assim, da pior forma possível. Um achismo muito mais escroto do que a gente tem hoje. Muito pior. Se a gente ia ficar escandalizado hoje, e que tem que estar escandalizado, imagina na época. Opa. Aí eu vejo... Eu acho engraçado. Quanto mais você avança, mais alienígena fica, né? É, exato. Agora, se você for pro futuro, o que vai ter no futuro? Vai ter os caras lá, tipo... Com um iPad que é preso na testa, assim, sabe? E enfia uma antena no cu e fica girando, sabe? Assim, e o que você vai fazer lá? Você vai falar... Ou que nem no filme do Stallone, lá no Demolition Man, lá, o como é que é? O Demolidor. O Demolidor. Cara, que filme. O Demolidor que vale. O Demolidor que vale. Melhor até que a série da Netflix. Aquilo sim é Demolidor. É do caralho. Nossa, eu gosto demais. E acerta várias coisas, né? As três conchas. As três conchas. Então, imagina você chega... Quando ele chegou lá, não podia nem falar palavrão. Aí ele tinha que ir no banheiro, fazer o cocôzinho dele igual o Baroni na Comic Con. O que ele fez? Foi no banheiro, chega lá, tem três conchinhas. Como é que ele vai limpar o bumbum? As pessoas estão felizes que a gente tá gravando podcast, soltando fogos. É, você viu? E nem é seu celular. E não é, não, não é. Caso alguém esteja pensando que eu tô besta, não é. Mas eu vou fazer um barulhinho pra vocês ficarem felizes, que eu sei que vocês ficaram com muita saudade. Deixa eu achar um legal pra vocês, galera. Ó, tem um bom aqui, ó. Não é bom esse aqui? Não, briga de gato, hein? Ou esse? Você acabou de dar uma fatality na nossa audiência. Galera gosta, o pessoal acha mó legal essas coisas, fica quieto. O que eu tava falando? Aí não tinha como limpar o cu. Como é que ele fez? Ele ficou xingando, recebendo multa, pegou, limpou o cu com a multa. Tipo, você vê, olha as coisas que você tem que fazer pra limpar a bunda no futuro. Não dá o futuro, não dá. Eu não sei, pra mim eu tô no futuro, porque eu não sei mexer nas coisas. Pior ainda, imagina você, sei lá, vai 30 anos pra frente. E não tem mais nada. É, pode acontecer. Considerando que você pode voltar. O que você faz com isso? 30 Nossa. Anos, você vai estar vivo ainda. Exatamente. Ou melhor, você estaria vivo ainda. Nossa, caralho. Se eu vou pro futuro, vejo que não tem nada, eu volto pra cá, mato todo mundo que eu odeio. Não vai ter nada mesmo? Não tem nada. Ah, você vai preso, meu, vai acabar tudo. Não é mentira. E às vezes, por conta das teorias de desdobramento, você matou todo mundo que você odeia, você impede o cataclisma. Olha aí. Que vai acabar... Olha aí, vou chamado isso, o efeito borboleta, né? Que pode ser. Vou escrever essa porra. Caralho, registra de alguma forma isso aí. Tá registrado, é áudio, aí, senhorzinho. Ó, se você aí, ó, que tá querendo fazer umas ficções especulativas aí, algumas coisas assim, cala a boca que o Baroni já registrou. É que tem uma... Isso é outra coisa que acontece muito na ficção de viagem no tempo. Uhum. Primeiro, fazer viagem no tempo em ficção é uma dor de cabeça do caralho pra ela ficar... minimamente plausível. Eu tenho muita vontade de escrever algo assim, porém eu tenho muito medo. É muito fácil você cair em alguma merda que invalida todo o rolê que você fez, sabe? Exato, exato. O mais próximo, eu acho, assim, que fica bem, bem amarradinho mesmo, aquele filme independente, que os caras que montam aquela caixa. Ah, da caixa, mas também aquele filme eles fazem praticamente nada, né? Sim, é Primer, chama. É Primer, isso. É do caralho, velho. Eu nunca assisti, mas eu sei o conceito dele, fudido, eu sei. Véio. É. Porque esse é correto, entendeu? Porque, por exemplo, um filme tipo Looper, que tentou ser correto, mas ele é cheio de buraco. Tem mais buraco que minha conta bancária. É. Então, assim, que é difícil escrever ficção com viagem no tempo por causa disso, né? Tem um filme que chama... Ai, como é que é o nome que tem... Que os caras têm um tipo um negócio de turistas, que eles vão pra matar dinossauros, que eles existe uma empresa que faz as pessoas viajarem pra época dos dinossauros. Uma série isso, não é? Não, é um filme. Um filme? É um filme. Opa, chegou alguém? Minha irmã chegou. Olá! Dá oi pra audiência aqui. Oi, audiência aí. É um filme lá, esqueci como é que é o nome. Saiu na mesma época daquela porcaria lá do Ashton. Precisa de ajuda? Não, só guardar aqui. Ela tá usando a valiamentação que eu ganho na editora. É. Fazendo aquela rapa do mês. Só tive que inteirar 17 conto esse mês. Olha só que beleza. Gastou 17 conto, aí comprou até papel higiênico neve. É, só não comprou limpeza, né? Senão vai o alimentação. Não, precisa limpar, não. É um elogio, não é uma crítica. Se a gente tivesse na época das três conchas, não precisava. Não precisava, andava com ela no bolso. Cadê minha chave? Ah, tá ali, ó. Você tá feito uma gravação. É, vai, né? Vai. Agora vocês sabem que aqui em casa a gente limpa o cu com papel higiênico neve. Não é com as três conchas do filme O Demolidor. Aí, Neve, se quiser patrocinar não, a gente. Turismo de dinossauro, eu não lembro de ter visto isso. É um filme que tem uma mariposa, assim, tipo, na capa. E não é O Silêncio dos Inocentes, antes não que você faça uma piada infame. Não vi. É, eu não me lembro o nome desse filme. É bem legal, porque é justamente isso. Daí você. E aí eles, assim que eles voltavam no tempo, era tipo um bolsão de tempo que eles podiam voltar, que naquela região não influenciaria no. Um time lock, no, assim. É, exatamente. Só que tinha uma rota pré-determinada. Um dos caras sai dela. Ah, ele pisa num bicho. Fode tudo, fode tudo, né? Essa história é famosíssima. É um livro, na verdade. É. Só que eu não sei o nome nenhum dos dois. E legal. Eu levo a informação como ela é. Mas é isso, entendeu? Tipo, se você pisar no inseto... Tem um episódio de Simpsons que brinca com isso. Sim, sim. Se você pisa num inseto... Esse inseto poderia picar uma pessoa que iria morrer. Aí não sei o quê. Você as implicações... Faz um efeito em cadeia absurdo. É. Por exemplo, se eu matar você agora... Se eu voltasse no tempo e matasse você antes, não existiria isso, não é um podcast. E as pessoas iam ficar muito tristes. Ou felizes. Não, elas iam ficar tristes. Alguém ia ficar feliz. O idiota que você... Rafael ia ficar feliz. Ele não ouve. E por isso. Ele tem inveja da gente. Ele tem inveja do nosso talento e beleza. Mas o... Então, e daí tem os paradoxos temporais. Sim. Né? Uma coisa que é bem complicada. E é difícil explicar. O paradoxo temporal é criado quando você... Tem aquele esquema quando você encontra você mesmo, né? Você não um paradoxo, pode, na verdade, é. Né? Tem até aquele filme do Van Damme lá. É quando, ah, não, só tem um. Pode ir, eu tenho mais. Ah, beleza. É quando você, cria aquele vai e vem que fode tudo. É. Aliás, ó, quem não assistiu Doutor Estranho, agora eu vou dar um spoiler, pula um minuto na gravação. É que nem aquele final do Doutor Estranho que fica voltando com o Dormammu. Uhum. Ele criou um loop temporal ali, um paradoxo. Que é o conceito usado em filmes como O Feitiço do Tempo, né? O Groundhog Day, que é um loop temporal. É aquela coisa que vai se repetindo. Uhum. No, tem um dos episódios da cinissérie do Fred, né? Como que é em português? A Hora do Pesadelo? Também Sim. tem. Que você vai voltando e revivendo aquele momento repetidas vezes até que você consiga fazer o tempo voltar mas ao normal. Mas Fred é nos sonhos, né? É no sonho, mas é só pra ilustrar. Na verdade, o tempo dos sonhos também é diferente, né? Sim. É muito bizarro isso que às vezes... Tempo é relativo, né? O tempo é relativo. Na verdade, o tempo é o conceito humano. Sim. Né? A gente criou o conceito do tempo. Por isso que a gente corre atrás do tempo o tempo todo. Oi? Por que que você jogou o relógio pela janela? Pera. Nossa, lá vem. Pera. Gente, espera que vai valer a pena, hein? Por que que você joga o relógio pela janela? Por quê? Pra ver o tempo voar. Eu só fiz pra usar o efeito. Eu sei que não foi engraçado. Para! É que antigamente, na época para, do gente, Wells... Para, gente, para! Para! Para! Na época do Wells, especialmente, né? Virada do século, ali um pouco antes. A ideia era, tipo, o tempo é a quinta dimensão. Quinta a dimensão, quarta sim. dimensão, na real. Era a quarta? É, era você quarta. Tem largura, altura, profundidade. Ah, sim, sim. E o tempo seria a quarta dimensão. Tesseract. Isso, é aquele troço bizarro de prateleiras de livros que aparece no Interstellar, uhum. no Tesseract. Exato. É um negócio que existe com o tempo sendo uma parte integral da configuração dele, enquanto ele se mostra. Exato. É aquela coisa do tipo, se alguém vivesse num mundo 2D, Sim. e você encostasse o dedo, ia ser só uma bolotona enorme. É. Ia ser uma bolota, ele não ia conseguir ver o seu dedo e o resto de você. É. Então o Tesseract Tipo, se ele existisse, ele seria incompreensível pra gente. Eu não consegui ver ele. É. Esse é o ponto. A gente não consegue ver um Tesseract se ele existe. Não consegue. Até porque. É, exatamente. A gente vê um cubo. Que a representação dele é um cubo infinito. É um cubo infinito. Um cubo de cubos. É. Que ele em si contém a quinta dimensão, não é isso? Quarta. A quarta, não. É. Daí na ficção eles falam se que... Se você entrasse no cubo, ele seria vários cubos. Vários cubos, exato, é. Que é o que acontece no Interstellar. É. Tirando a parte do amor... Complicado, né? É complicado. Não, e pior é que assim, a gente tá fazendo uma explicação mais porca possível. Sim, e no nosso conhecimento porco. Não, eu li O Universo numa Casca de Noz, do Stephen Hawking, então eu já sou especialista em física. Você entendeu o título? Eu entendi, porque em inglês faz sentido. Sim. Só que em português não faz. Mas assim, como é que você traduz isso? O universo numa cápsula? Poderia ser aí, que legal. Sim. Mas é que a capa dele é uma casquinha de nós saindo do universo. Faz uma cápsulazinha, tipo a do Dragon Ball. Dá pra mudar a capa, né? É que eu lembro que eu tava no colégio, nosso professor de física era tipo um cara bem legal. Ele era molecão, ele tinha acabado de sair da USP, zoava com a gente e tal. E tinha um japonês muito nerdão, só que ele era o burro da família. É. Tinha esses dois primos. Sim. Tinha o japonês inteligente e o japonês burro. Uhum. O japonês burro queria muito ser inteligente. Então, ele queria ser inteligente. Forçava muito a barra. O outro era inteligente naturalmente. Certo. E ele pegou pra ler O Universo numa Casca de Noz, quando a gente tava no primeiro colegial. A gente tinha 14 anos, 15 anos. É. E ele falou pro professor, tendo empolgado. Ah, tô lendo O Universo numa Casca de Noz, não sei o que lá. E, meu, você não entendeu nem o título. Deixa eu arrumar o microfone aqui, ele tá indo pro lado aqui. Deixa eu arrumar, gente, calma aí. Pronto, agora sim. Ele começou a teorizar na hora, inventou uma brisa foda, e o professor só deu risada. E assim, é um livro simples de ler? É. Só que assim, você tem que ter gosto pelo que você tá lendo. Porque ele usa conceitos, tudo assim, coisas complicadas. Ele explica da forma mais simples possível. É tipo o Neil deGrasse Tyson faz. Ele explica muita coisa de forma simples, né? E... Ah, negócio... A gente tá falando de paradoxos. Tem uma coisa interessante pra falar. Aquele negócio que se você voltasse e matasse o seu avô... deixaria de existir? Você deixaria de existir? Não. Porque você não poderia fazer isso. É impossível. É impossível. Porque você não existiria pra viajar no tempo e matar seu avô. Exatamente. Essa é uma das complicações da viagem. Isso é a treta de fazer ficção de viagem no tempo. Que nem você explica como. Realidades paralelas. Uhum. O filme que explica do jeito mais fácil, mais básico, mais pop, é De Volta para o Futuro 2. 2, exato. Porque um é só, eles voltaram. Sim. E eles criam um paradoxo. Porque eles mudam. O passado. Eles não criam um paradoxo. Não, eles criam uma nova realidade. Sim. Só que aí que tá a questão. Existe aquela outra realidade, ainda existe. Eles mudaram a deles. E... Na primeira realidade, Marty McFly tá desaparecido. Tá desaparecido. O problema é, isso aconteceu diversas vezes, se você for ver. Então eu teria vários Marty McFlys por lá. Sim. Entendeu? Porque, tipo, isso nunca ia parar de acontecer. Então, eles mudaram... Um desenho que brinca muito com isso, funciona da forma correta, é o Rick and Morty. Que eu não vi ainda inteiro. Você não viu inteiro, mas ele usa esses conceitos de forma correta. E as dificuldades são essas, entendeu? Se você voltar no tempo e depois você vai pro... Mudou alguma coisa no passado, foi pro futuro, isso não é o seu futuro que você foi. Você criou uma bifurcação no tempo. E na hora que você entra nesse universo, que daí você mexe com física quântica, que é uma loucura do cu. Nossa, é horrível. Do cu. Eu queria ter trazido pra participar desse episódio o meu amigo Celso, que fazia comigo o Trauma Fórmula, que ele manja muito dessas coisas. Ele que me ajuda quando eu tenho uma dificuldade com um roteiro que envolve física, ciências, whatever. Ele sabe tudo. Só que assim, tem uns cálculos pra fazer que isso. Que daí basicamente você substitui o seu eu daquele universo. Sim. No momento que você entra nele. Exato. Na verdade, é que você substitui. Você vira dois, só que em duas realidades. Essa é a bifurcação que você cria. Você deixa de existir no momento que você viaja. Uhum. Você vira outro já. É, até porque a viagem no tempo, na verdade, é a quebra de molécula, depois reconstrução. Tipo o teletransporte. Teletransporte do Star Trek. Por isso que até não pode, tipo, cruzar. O Guerra do Velho, você perdeu? Eu não terminei ainda, acredita? Tô adorando. Tem isso, que eles viajam instantaneamente, né? Sim. O cara até brinca que é a coisa mais sem graça do mundo. É. Ver o salto espacial das naves. Uhum. Que você tá lá vendo as estrelas e de repente você tá vendo outras estrelas. É. Se você piscar, você perde e nem reparou. É tipo, pra dar um exemplo assim, eu não lembro se ele usa esse exemplo ou se eu que imagino. Imaginei agora, que é passar por um túnel. Você tá vendo uma paisagem, atravessou o túnel, tá em outra paisagem. A diferença é que o túnel tem um micron de... É, digamos de que tem, sei lá, um metro, pronto. Não, bem menos. Não, é pra dar um exemplo. Tá. Não seja literal. Você piscou e mudou. Piscou e mudou a paisagem, é isso. E, ou seja, não tem nada de excitante nisso. A explicação dele é física quântica. Uhum. Você deixa de existir naquela realidade que você saiu. Sim. E você passa a existir numa realidade paralela, a mais próxima possível da que você saiu, com o menor número de mudanças imagináveis no universo quântico. É. No lugar que você queria. É. Porque então, cada salto que os soldados fazem, eles estão cada vez mais longe da realidade que eles vieram. Uhum. Exato. Igual o buraco negro. Quando falam que nada existe no buraco negro, não é bem isso. Tem a teoria de que todo buraco negro do outro lado é um Big Bang. Exato. Porque vira alguma coisa. Porque nada deixa de existir nunca, na verdade, né? Tudo vai para um lugar, já diria o Bickman. É a lei de Lavoisier, mano. Lei de Lavoisier. Nada se cria, nada se perde. É tudo se copia. No caso do mundo de roteiro, sim. É, mentira, não copio nada porque eu só crio tudo que eu sou. No mundo, foda, no geral, tudo se transforma. Tudo se transforma. É, nada. Ai, mas fulano morreu e os vermes comeram. Virou alguma coisa, porque os vermes comeram. Virou comida de verme. Exatamente. Pelo daí menos. O verme fez cocô, isso aí virou alguma coisa, e gerou uma outra vida, sim. Não sei o quê. Tudo tem. Né? E... Bom, aí lá, tá. Daí você matou o seu avô tudo. Não, a gente já falou disso. Mas você pensa, se desse pra viajar no tempo, ia ter que ser... Você realmente teria que fazer um negócio extremamente organizado na pegada que tem em algumas ficções, que é tipo a polícia do tempo. Né? Polícia do tempo. Pra impedir que essas merdas aconteçam. Se existisse a viagem no tempo, a polícia do tempo seria a coisa mais importante do mundo. Do universo. Do universo. Eu adoro a polícia do tempo do Gravity Falls. Do Gravity Falls. A base deles no futuro é que um bebê gigante na quarta dimensão domina a humanidade. Gravity Falls é muito inteligente também. Sim. É o Rick and Morty for kids. É. Na verdade, é o mesmo conceito do Rick and Morty, só que for kids. É legal que os dois são da mesma época, né? Então, não houve um plágio, nada assim. É que é o que é. Na natureza, nada se cria, nada se perde. O Futurama mexia muito com essas coisas também. Sim. Lá em Futurama tem negócio de salto temporal, tudo, tem aquele episódio do cachorro dele, né? Que é a coisa mais triste da cultura pop. Do cachorro dele, que eles encontram os restos do cachorro dele. Sim. Que ele tem a chance de reviver o cachorro dele. Sim, sim. Aí o cachorro dele, ele fala, não, eu não vou recriar ele e tal, é melhor ele tinha uma vida depois de mim, daí mostra que ele ficou esperando ele, né? Fica mostrando. É muito triste. Caralho, só de lembrar me arrepiou, sério. É muito triste. Futurama dá umas porradas, né? Não, o Futurama, assim, tipo, o Futurama em termos de roteiro, não tem nem o que falar. E eles fazem, né? Tudo correto. Eles até, em dado episódio, eu não vou lembrar isso realmente de novo, eu precisaria ter trazido o Celso pra esse episódio. Tem um episódio que eles resolveram uma equação que, tipo, nunca tinha sido resolvida pra fazer, colocar ela no quadro de um episódio. Porque os caras são roteiristas e físicos ou matemáticos. Sim, é tipo os caras do Silicon Valley, que são super exatamente, nerds super nerd. Tecnologia. Por falar nisso, eu vi um cara na Comic Con com a camiseta do Pied Piper. Eu esqueci de perguntar pra ele onde ele comprou. Puta que pariu. Eu queria um boné do Gravity Falls. Se algum ouvinte quiser presentear, eu passo o endereço. Aí, faz uma caixa postal. Vamos fazer uma caixa postal um dia? Se falarem que vão mandar coisas, a gente abre uma caixa postal. Se você quiser dar presente pra gente aí, a gente abre uma caixa postal, hein? Nossa, vai ser muito legal. Deve ser mandando uns potes assim, falando, da hora, deve ser aqui, deve ser um uva passa, né, de alguma região do Brasil, quando vai vir é cocô, tá ligado? Aí tu podia mandar umas comidas típicas quando for pra Paraíba. Sordas? É. Você comeu sordas? É bom pra caralho. É bom pra caralho. É bolinho que tem gosto de Jack Daniels, ela não dá pra explicar muito bem. É bom pra caralho. É bom. Mas então, vamos brincar então, porque a gente ficou muito sério, muito em conceito, e a gente não tem propriedade de falar muito disso. Se você pudesse voltar no tempo, quem você mataria? Eu tenho que matar alguém? Tem que matar alguém. Tempo? Não, vamos brincar. Mas não vai falar um negócio tipo, eu ia matar Hitler. Fala alguém legal. Cara... Acho que ia matar o Alckmin. Não, aí é tipo Hitler. Na verdade, ia dar uma surra no Alckmin. Isso, dar uma surra nele quando ele era moleque no colégio. Traumatizar. Arrebentar a cabeça dele. Deixar ele com aquela cabeça amassada, desgraçado. Nossa, acho que é mais isso. Ações disciplinares condizentes com a época. Então o Alckmin ia levar uma surra. Eu acho que eu mataria um Papa. Matar um Papa? Matar um Só Papa. Só pra ver o que ia rolar. Só pra ver o que ia rolar. Escolher um Papa. Um Papa legal, João Paulo II. Foram vários atentados. Quem não garante que um deles foi você? Caralho! Nossa, será que eu voltei no tempo e tentei matar um papa aí? Você se fodeu, né? Né? Eu me fodi. Tem umas bagulhas de viagem no tempo nos, na internet, assim, né? Famosa. Tem, é o do cara com o relógio. É. Que na verdade, esse do relógio foi de bunker, não parece? Foi. Tem uns que não. É. Tem um cara que tem um diário de viagem no tempo, não tem? Sim. Que bate direitinho a timeline. Tem um bagulho de um anúncio de jornal, que é mega famoso também. Que é o... É, que o cara falava que eu vou viajar no tempo. Preciso de alguém assim, safety not guaranteed. Isso, que fizeram um filme. O filme é muito bom, aliás. E na verdade, esse anúncio foi. O cara, tipo, foi encontrar. Falaram com o cara, falou que era brincadeira, alguma coisa? Não, esse acho que não. O cara tava falando sério. É. E vai saber se era verdade. Vai saber. Por quê? Porque assim, imagina, no momento que alguém criar a viagem no tempo, ela vai testar. E se tudo der certo, ela vai falar: essa merda é perigosa demais. É, e vai destruir. Não dá pra ter viagem no tempo. Em qualquer lado que você olha, viagem no tempo é uma má ideia. Vamos supor que você consiga perverter as regras do universo e consiga fazer uma viagem no tempo igual a gente conhece de ficção. Uhum. É muito errado fazer não, isso. Não dá. Pensa bem. Vai, digamos, você voltaria no tempo e mudaria alguma coisa na sua vida? Não. Se você mudar um item, digamos assim, na primeira série, quando você vomitou na classe, exemplo, não sei se você... Não, ter. Não. Você tem cara de quem vomitou na escola? Eu apanhei muito na escola, mas vomitar na classe, acho que não. Então, mas pensa se você revidasse, certo? Primeiro cara que levantou a mão, você revidasse na hora. Se você poderia ter virado outra pessoa totalmente diferente. Então, cara, eu teria que reviver tudo pra garantir que eu ainda ia, tipo, manter o que eu sou hoje, de certa forma, né? Exato, porque você é o que você vive. Se você vai lá, beleza. Você entra no seu corpo de você de 10 anos de idade. Certo. Só com alguém na porrada que sempre te socou até o colégio. Sim. Você vira um babaca, provavelmente. É verdade. Sua personalidade ia mudar. Você não tem como controlar o que acontece. Sabe que se a gente pudesse voltar... É tipo Efeito Borboleta, aquele filme horrível com a Porque eu gosto daquele filme até certo ponto. Eu gosto da ideia dele. A ideia é boa, só que ele é tudo cagadinho. É tudo cagado. Né? Sabe o que eu, se a gente pudesse voltar no tempo, o que eu falaria? Meu, a gente precisa ver os e-mails, as coisas que mandaram pra gente. A gente não se preparou quanto a isso. Ah, tinha só um comentário que eu não achei bom o suficiente pra comentar no ar. E o Ayrton, de novo, usando a hashtag. E ele usou errado. Ayrton, deixa eu explicar uma coisa. O hashtag diz, ele falou que ele vai usar a hashtag do Wagner Moura comeu caju até você comer caju e falar alguma coisa. Isso ok, só que a outra hashtag que ele usou foi isso não é um podcast, a hashtag é isso, não é uma hashtag. Ah, por isso que eu não vi. Nem precisa ver, Ayrton. E teve um comentário do cara da Augusta no episódio que a gente falou, que eu contei da minha camiseta do Motley Crue, o cara da Augusta, que era o cara que queria me bater porque era poser, comentou. É mesmo? Ah, não sei se é, como se identificou como o cara da Augusta, imagino que seja ele, né? Aí, pega nós, trouxão. Tem um comentário antigo, que quando a gente falou por onde anda MC Hammer... Contando a história do MC Hammer. MC Hammer é um cara foda pra caralho. Vai lá nos comentários e lê a história do MC Hammer. É no último, é no episódio do Super-Heróis. Ele é foda. Ele é foda. Ele só ficou falido mesmo. Mas depois, tipo, você lê lá que tá legal. É, bom, já lemos os comentários. É do meio do programa. Mas agora o próximo desafio pra vocês é alguém manda um e-mail, caralho. Ah, não, mais uma. Mas aqui eu quero fazer uma fanfarra do e-mail. Ah, então não mandem. É por isso que ele chama não mande um @gmail.com. Eu quero chegar aqui no dia. Pera, Barone. E falar: Barone, alguém mandou e-mail. Agora você já fez, ninguém precisa mandar. Pronto, tá feito. Então, obrigado, gente. Ah, Barone, você vai. Sabe? Você vai. Será que eu posso fazer isso na edição rapidinho, né? Ah, eu sei, mas agora eu posso fazer no alcance da minha mão. Eu tô tentado a cortar todo esse pedaço. Eu ter trabalho pra tirar isso. Especialmente isso. Esse é o mais legal. Deixa eu ver algum que eu não usei. Eu não usei o telefone. E eu não usei, deixa eu ver. Gente, acho que esse vai ser o último episódio. Yeah. Você usou isso 4 vezes. Último episódio. Viajei no tempo. O último pode ser o primeiro, ou do meio, né? Já que... Eu sei quem eu mataria. Madre Teresa de Calcutá. Por quê? Porque ela era uma idiota, aquela filha da puta. Por quê? Porque ela não... Eu contei já isso aqui. Bom, você odeia religião. Não, então eu vou matar alguém você que não é religioso. Você mataria, sei lá, Jesus, antes dele virar um mártir. Não, eu ia tirar foto de Jesus transando atrás da manjedoura lá. Eu ia falar, aê, galera, vocês ficam segurando a punheta, ó Jesus transando lá. Filmava com o celular e colocava no YouTube, assim. Hashtag Jesus transou. Até Jesus chorou, Jesus transou. Isso me lembra algumas histórias que tem na revista Escape do Guaré, que é o vlog de viagens do tempo. Ah, tem? Sensacional. Eu acho que eu li todas as capas. O primeiro é Tiradentes indo pra forca. Ah, eu vi, sim, sim. É na escape 4. É na 3 e na 4. Na 3. Ah, não, a 3 eu não li. A 4 eu li. Que até o... Nossa, eu tô babando muito hoje. É que eu tô rouquinho. A 4 é o que tem até o Force Gump e tal. Isso. Sim, sim, é verdade. Na Batalha das Termópilas. Não, não. É na Batalha de Maratona. É, mal sabe a galera que fica aí pagando pau pro Frank Miller com aquele 300 lá, que Batalha das Termópilas, tipo assim, teve muito exército, não é só 300. Não. Eles mandaram tinha um monte... 300 de Esparta. De Esparta. Fora as outras cidades e estados cada, da Grécia. Cada, exatamente, cada um mandou tipo 5 mil, 10 mil soldados. Os 300 ficavam lá de fodão, lá pagando de fodão. É, eles falaram, ah, a gente segura essa porra com 300, vocês ficam mandando uma galera aí, não precisa, quer? É. Era, mano, seria Kleber Bambam um espartano? E assim, sendo 300, 150 mil, não adiantou nada, todos morreram. Todos morreram, exato. Mas assim, estrategicamente falando, quando chegou no desfiladeiro lá, que eles estavam no meio, foi uma estratégia foda. E espartanos não eram imbecis, eles usavam armadura, tá? É. Se eu viajasse no tempo, eu ia matar Leônidas. Falar, seu cuzão. O rei Leônidas de Esparta. Tá. Porque ele é trouxa. Eu ia matar o Lincoln. Eu ia ser o Wills. Como é que é? O cara que matou o Hitler, ó. O John C. Booth. O John C. Booth. Booth. Ele era ator. Eu sei. Sabe, eu quero falar que eu sou inteligente. Tá. Sabe, saiu um filme não tem muito tempo que mostra a vida do Lincoln, né? Ah, eu vi. É do Spielberg, pô. E você não precisa nem ver esse filme que é para nós. Você pode ver A Lenda do Tesouro Perdido 2. Ah, eu nunca vi nenhum dos dois, sabia? Ah, a gente não falou... Peraí, a gente falou Doctor Who, já não falamos do melhor de todos. Bill e Ted. Bill e Ted. Por que que eles usam viagem no tempo pra fazer o trabalho de escola? Melhor viagem no tempo. Como eu gosto daquele filme. O primeiro, né? O segundo, eles não viajam no tempo. Eles viajam no tempo no segundo? Eu acho que não. Porque eles morrem. Aí eles desafiam a morte. Isso, é um jogo de Twister. É. Mas eles usam a máquina do tempo. Pra ir pro céu. Eu mataria Cleópatra. Por quê? Porque na Cleópatra, daí ia ficar a minha cara lá, não na Cleópatra. Acho que não é bem assim que funciona, mas beleza. Mataria Júlio César e ia ficar eu lá, Tiago César. O cara que matou César virou César? Não, mas aí... Então. Nossa, foi uma confusão. Eu li os livros do Conan Gordon, que é o imperador, né, a série. Incrível, inclusive, recomendo. Não, eu voltaria no tempo e ia lutar ao lado do Gengis Khan, mas aí o problema é que ia ter estupro e ia ficar reclamando, não pode estuprar. As caras me mataram. Eu voltaria pro Egito Antigo, desafiaria os magos do faraó e faria uns bagulho muito louco com coisa tecnológica. Eu faria, eu pegava o celular e ficava tocando musiquinha, os caras, o cara é super mago. Eu tenho aqui a caixa dos deuses. Aí colocava um vídeo do YouTube do Kleber Bambam. Ia baixar vários vídeos, deixar no celular. Levar vários powerbank. Não, eu sei o que eu faria. Eu pegaria Transformers 3, foi o último que eu vi, não tive coragem de ver o 4. Levaria e passaria pras pessoas em, tipo, na era vitoriana. Colocaria um telão lá no meio de Londres e como passava. Como é que você ia passar? Eu ia levar todo o equipamento. Ah, tá. Aí eu ia passar, eu ia ver o cérebro delas derretendo, saindo pelo nariz. Só que na era vitoriana não tinha eletricidade direito, né? Eu ia levar um gerador. Se você tiver colar no Tesla, mano. Isso que eu faria, eu voltaria no tempo. Ajudaria o Tesla a não se fuder na mão do... Qual é o nome do arrombado? Do Edison. Do Edison, Thomas Edison. O Tesla é um cara que foi coitado, né? E pegou fogo, né, no armazém. Eu seria o cara no marketing do Tesla. Marketing? Social media do Tesla. Social media do Tesla. Social media de verdade, que era aqui, ó. Cara a cara. Hashtag Tesla. Mas, Baroni, sabe o que eu odeio? A gente já vai... Ah, você quer falar mais do tempo? Ah, não, 50 minutos. Tá bom. As galera não entendem mais. A gente não, tipo, se a gente começa a falar de uma coisa que a gente não entende, tipo, de viagem no tempo... É que se a gente desembestar, falar de filme, séries, caralho, a gente não vai parar nunca mais. Não vai parar nunca mais. Não, tem muito. Ah, o Feitiço do Tempo, Groundhog Day, ele é um... Pra mim, é aquilo é o purgatório. É, exato. É como se fosse o purgatório, porque você tá revivendo o mesmo dia e é um dia miserável que ele tá revivendo. E, na verdade, parece que ele ficou 4 mil anos. É, o cara fez a conta. Fez a conta. E porque realmente ele aprendeu a tocar piano, ele fez não sei o que, dá pra, tipo, e tem a passagem das estações, que foi feita, tipo, filmada direitinho. Tipo, das estações, não, do clima, essas coisas que iam mudando de acordo com as coisas, eles tinham que esperar pra fazer. Foi um filme que demorou pra caramba, acho que 2 anos pra filmar aquele filme. Tipo, o Bill Murray entrando em decomposição em vida, como ele já tava desde aquela época, deve ter sido difícil segurar ele assim pra ficar parecido, né? Entrando em decomposição em vida. Ah, porque eu amo o Bill Murray. Bill Murray, pra mim, é Deus. As pessoas adoram aquele Deus católico, aquela coisa, pra mim é Bill Murray. Só que, tipo, convenhamos que Bill Murray tem uma vida que estraga ele, né? Eu acho legal o momento que ele começa a tacar o foda-se forte pra tudo. Essa época aí, viu? Tudo que eu... Não, no filme. Ah, no filme. Tudo que eu quiser, foda-se. Primeiro, aquilo, na verdade, é bonitinho, tudo assim, sem enlouqueceria. Sim. Sem enlouqueceria. Repetição é uma coisa que enlouquece. Sim. E por mais que ele mude alguns detalhes, a repetição sempre vai estar lá. Uhum. É, se você... Tanto que ele decora. O Doutor Estranho de novo, spoiler de novo do Doutor Estranho. Mais 30 segundos. Mais 30 segundos. O que que o Dormammu, o ser poderosíssimo, fica enlouquecido? Por causa de um loop. Uhum. Porque você tem uma hora que você não aguenta mais aquilo. E por ser um ser poderosíssimo, transcendental, ele não tem concepção de tempo. Exatamente. O problema é esse, entendeu? Quando você não tem conceito de tempo e você é apresentado a ele, você vai enlouquecer. Por exemplo, uma mosca dura 24 horas. Você acha que o conceito dela de tempo funciona do mesmo jeito que a gente? Não. Será que ela tem conceito de tempo? Não tem. É uma mosca, né? Ela não tem. Só pessoas têm conceito de tempo. Eu sei, mas na cabecinha dela, assim, ela tem um instinto que, assim, não tem uma coisa de tempo. Ela precisa só se alimentar, fazer isso aqui, isso aqui lá e pronto. Vai lá, transa e morre. É que tá todo o resto. Oi? Todo o resto. Só as pessoas que têm conceito de tempo. Só o ser humano. O ser humano criou esse conceito. Pra caralho, com o tempo. Que nem a gente fica, ai, vai acabar o ano, que maravilha, não sei o que. Grande bosta, não importa esse ciclo. Esse ciclo foi um cálculo feito, tudo assim, ah, mas é o giro em torno do sol, não sei o que. Grande bosta também, não quer dizer nada. Ah, mas a gente, eu tô contando a minha idade, eu sei, não sei o que. Conceito de tempo criado pelo ser humano de novo. Mas se você quiser brincar de viajar no tempo, você pode pegar um avião pra Ásia. É. Quem viaja muito, viaja no tempo. Toda hora. E o que é horrível. Porque o cérebro fica muito doido nisso aí. Porque você tem jet lag, essas coisas. Porque tipo, a pessoa fica louca. Mas o que você odeia, rapaz? Eu odeio quando você tá falando no telefone. Sabe o que eu odeio? Sabe o que eu odeio? Eu odeio o seu telefone. Meu telefone? É, esses botãozinhos malditos. Ah, esse aqui? Peraí. Ah, é que meu telefone apagou, peraí. Deixa eu pegar um bem legal. Eu odeio sua inclusão digital. Cara, eu tô em 2016, eu descobri um aplicativo que faz isso, eu vou usar. É, ó, vamos descobrir um novo. Em 2000. Ó, tem uns aqui que aqueles eu tinha salvo, tipo esse aqui, ó. Eita, peraí. Ó, esse aqui, por exemplo, que faz... Mortal Kombat! Tum, tum, tum, tum, tum, tum. Mas tem uns legais, ó, tipo... Ou esse aqui, ó. Ou esse aqui, ó. Não é legal? A cara do barulho tá assim agora, ele tá parecendo uma bomba relógio. Não gostou? Deixa eu ver. Escuse. Então, eu odeio quando você tá falando, você está ao telefone e tem uma outra pessoa por perto. E essa pessoa fica querendo falar coisa. Vai lá. Sabe, a pessoa fica querendo falar. Só que assim, eu não consigo beber água e falar ao telefone. Eu não consigo pensar em duas coisas ao mesmo tempo. Se a pessoa tá falando, eu paro de pensar. Porque multitarefa é uma grande mentira, né? Mas tem gente que se dá bem. Um putésimo da não, eu não consigo. População. Nem fudendo, de forma alguma na minha vez. Multitasking real, cara, é meio que impossível. É, eu não consigo. Eu sou péssimo pra isso. Então eu odeio quando eu estou ao telefone e alguém fica falando... Fala pra ele lá também. Eu não sei o que você tá falando, eu não sei o que ele tá falando. Minha voz falhou de verdade agora, só foi? Que foi. Meu, efeito Comic Con, eu gritei tanto. Aí comprou uma... Porra! Eu não consigo erguer a voz. Acho que tá bom esse episódio que eu tô falando mais contido, né? Tá bem mais baixo. Ah. Se bem que as pessoas não percebem isso porque eu equalizo o som. Eu vou equalizar o... Não, o fã foi sem graça. Ah, eu queria estar com outro. Não! Para! Sabe o que eu odeio? Você, Thiago. E você? O que você odeia, Baroni? Cara, eu odeio os otakus que já compraram um dia um mangás da editora que eu trabalho, a Conrad. Cara, de mandando a real. Peraí, deixa eu só fazer uma vez. Pra falar que você não vai se ferrar nessa gravação. Ai, meu Deus do céu, eu zerei aqui o aplicativo. Ah, meu Deus. Conta alguma coisa aí enquanto isso. Um, dois. Não era números, três. Que eu queria dizer. Conta alguma coisa. Eu vou continuar contando o que eu odeio. Ó, os caras que compram... Vai, fala de novo a frase. Eu odeio as pessoas que já compraram o mangá um dia na editora que eu trabalho. Se eu falar por cima, vai sair minha voz de qualquer jeito, porque não é editado. Mas você não falou. Finge que foi direito. Não. Me dá esse prazer nessa vida. Não, eu odeio esse aplicativo mais do que eu odeio os leitores. Mas tá. Assim, Conrad tem uma história de publicação de mangás, certo? Sim. O grande primórdio, assim, do mangá bonito no Brasil foi por lá. Ah, Conrad era maior. O mérito, né, do grande Cassius, que hoje faz um trabalho impecável na JBC. Cassius Medawar. Medawar, melhor sobrenome. Melhor sobrenome, parece tipo um guerreiro do Viking. Só que isso faz muito tempo. A editora foi vendida, a editora foi esquecida. Sim. Com e nisso, tipo, vários contratos acabaram, os caralho. Teve umas séries que não terminaram. E até hoje, os porra, que não entendem um caralho de como funciona esse mercado, fica enchendo o saco, reclamando. Reclama porque ela demora. Pra... Do mesmo jeito que o próprio Cassius vem receber aos montes na JBC. Nossa, eu não sei como ele aguenta. Eu odeio isso, cara. E o Cassius... Porque é um ele, bando ele de Ele é uma pessoa fanático, doce, né? Sim, ele é um cara mais legal. Uma assim. Pessoa. É. É que são fanáticos, fanáticos, não importa qual é o fanatismo deles, são completos imbecis, malditos, merecem ter a cabeça aberta na guia. É certo. É odioso, cara. Eu nunca fico com tanta vontade de agredir alguém quanto uma pessoa é fanática em alguma coisa. E quando você recebe uma mensagem assim no Facebook? Oh, quando vai sair Saint Seiya, volume tal? Quando você morrer! Ou quando você for comprar na JBC que tá lá. É na JBC que tá. A série que muita gente pede ainda lá nas redes sociais da Conrad, não tem ninguém que resolveu reeditar. Porque, né? Já saiu. Já saiu. Vai no Sebo. É tipo, nossa. Vai na Excelsior Comic Shop e pergunta pro Alessio se tem. Ou pro Mário. Eu vou ser editor aqui nessa editora agora. Eu vou relançar várias coisas que já saíram. Claro. Claro. Porque todo mundo que teve vai comprar de novo. Ah, né? Mas a Panini relança. A Panini relança coisa que tem a ver com filme, caralho. E deixa eu te contar um segredo. A Panini tá cagando pra você. Eu acho que tá. Como todo mundo tá cagando pra você. Tá cagando forte pra você. Porque é uma empresa imensa. Exatamente. Ela não se importa com você. É uma multinacional monstruosa. Ela faz o que vende. E se é uma porra que eles lançarem parar de vender na metade, eles não terminam também. Porque foda-se você. É. Você acha que você importa? Você não importa. Você é um lixo. Mas me irrita, porque o fanático, ele vem falar com uma propriedade que não lhe cabe. É. De coisas que ele não entende. Que eu queria afundar os dentes das pessoas. Sabe qual é a questão? As pessoas... A cultura pop, hoje em dia, as pessoas entendem que elas são donas daquilo. Sim. Ela pensa que você tem a obrigação de fornecer pra ele. Aí a prova Comic Con, que a gente passou 4 dias lá, né? Sim, sim. As pessoas, elas entendem que você é dono daquilo e você tem que servir a eles. Uhum. Ninguém é obrigado a porra nenhuma, entendeu? As pessoas ficam cobrando George Martin de terminar o livro. Se ele não quiser terminar, foda-se. Ele quebrou um contrato com uma editora, não sei o que, ele que se vire com isso. Só que ele tem obrigação. Ninguém tem obrigação de nada. Ninguém tem obrigação de te fuder. Aliás, eu aproveito aqui pra dizer que, tipo, enquanto eu estiver lá, não vai sair mangá. Fechou a última série de mangá, que é Game Pés Descalços. Quantos volumes são? Isso, são 10. Saíram os 10 já? Saíram os 10. Beleza. Se você tá escutando isso, não tem o 10º, é um dos filhos da puta, fica, cadê o 10? Cadê o 10? E não compra. É, eu vou contar agora. Eu aproveito, foda-se, eu vou contar tudo. Puta que pariu, agora é a hora da verdade. Gostei. Eu vou contar o que aconteceu com Game Pés Descalços. Game Pés Descalços tinha uma tiragem X no começo. Certo. Foi vendendo legal. Vendendo legal. Sempre tem aquela sobrinha, né, de tiragem. Sim, normal. O primeiro vende bastante, os outros vão diminuindo as vendas. Lá pra metade da coleção, no quinto volume, as vendas começaram a diminuir. Certo. Diminuir. Lá pro oitavo, tava vendendo 1/10, mais ou menos, do que vendeu no começo. O que a editora fez? Não tá mais vendendo tanto assim, a gente tem uns poucos que ainda querem o negócio inteiro, vamos diminuir a tiragem. Certo. Aí o 10º saiu com uma tiragem reduzida. Uhum. Metade da tiragem original. Nossa, foi metade mesmo, caralho. E aí, o que acontece? Todos esses filha da puta resolveram comprar depois que o 10 saiu. É. Ah, vou comprar. Aí fudeu. Aí fudeu, porque não tem pra atender demanda. E assim que acabou rápido, porra, precisa reimprimir. Sim, leva um tempo. Foi para o quê? A gloriosa fila de reimpressão de títulos da editora. Hoje em dia, a gente faz parte do grupo IBEP. Um grupo imenso de várias editoras com uma caralhada de livros em fila de reimpressão. Sim. Eles têm suas prioridades. Óbvio. Coisa que vende... Ah, Games, Pés Descalços, eu não sei o número de vendas. Vendeu? Que venda 1.000. Não, 2.000. É. Eles têm coisa que tá vendendo 150.000. Exatamente. Coisa didática, paradidática. Livros paradidáticos. Eles atendem governo. Exatamente. Você não vai virar pro governo e falar, peraí, eu vou levar mais 45 dias pra te entregar o livro de geografia da sexta série, porque eu tô imprimindo 3.000 mangá Pra um bando de nerd maldito. Ó, solta um comunicado pras primeiras séries de todo o Brasil que Caminho Suave não vai ser impresso porque Game Pass Scouts tem que sair porque ninguém comprou na hora certa. Exatamente. Ah, tá. Eu espero muito que a galera que tá irritada com isso vá me procurar e ache esse episódio pra escutar isso. E depois de toda essa explicação, se você continuar reclamando do jeito que você reclama, vai tomar no meio do seu cu. Exato. Eu quero que sua coleção de manga pegue fogo. Ok. E é nesse tom agradável. Nossa, que delícia. O clima tá até mais leve. Que nós encerramos. Eu tô mais leve, eu desopelei o fígado. Não, agora gostei. Aí foi bom pra você. Eu vi você perdendo peso. Porra, fiquei mais leve, cara. Seu olho começou até a recobrar um brilho. Teve algumas pessoas na Comic Con que viravam... Você é o Barone, né? Você é o editor da Conrad agora, né? Ah, quando vai ser o mangá tal, não sei o que lá. Fala com o Cassius. JBC tá pra lá. Esse é o problema do Cassius. Contei isso pra ele, aliás. Ele ficou ótimo. Ai, ai. Eu queria saber como ele lida com esses caras, porque o Cassius, ele é muito bonzinho. Ele tem uma paciência, cara, assim, ímpar. Porque você já viu o que ele coloca nas redes sociais? Que eu não tenho, tá? Então, ó, tô avisando. Tô com a minha família aqui, num passeio em Budas Artes. Futebol de sabadão. Futebol de sabadão. Quando que vai sair o Saint Seiya, não sei o que lá. Deixa o cara jogar o futebol dele, cara. Curte a foto, você gosta do cara. Nossa, tem um de Saint Seiya que a galera vive pedindo, que me dá uma raiva, velho. Que é um bagulho que o filho da puta do mangaká desocupado lá fez, uns 2 anos depois que a série acabou. É. E saiu lá no Japão. Sei. Já não tinha nem mais contrato aqui. Depois que essa porra saiu... 2 anos é tempo pra caralho. E assim, no mundo a editorial. Série acabou. Uhum. Era só um extra. Sei, e ficam pedindo a porra do extra. Como é que eu vou fazer um contrato novo só pra soltar esse bagulho, velho? E nem ia vender bem. Ah, na moral, importa, mano. Porra, você vai sendo questão assim, importa. Ou baixo escanso. É eles que fazem isso já. Se você quer só ler... né? Você quer ter, importa. Ó, quer uma dica? Quer essas coisas importadas? Na Amazon Brasil tem... Você paga com preço em dólar, mas se você compra a sua coleção e não enche o saco do Barone, que coitado do Barone, é um cara que tá sofrendo na vida. Hein? Se não tem cultura e saraiva, importam várias coisas. Ó, você que é o taco, o cosplayer, vocês não... Você... Desliga essa porra, não volta mais. Você evitou que o Barone até cagasse, o corpo dele tá repreenchido de bosta por dentro. A bosta voltou, tá no pulmão, meu amigo. Ele tá com um bafinho aqui, ó, tô sentindo assim. Bafinho de cocô? Cocô, um pouquinho de cemitério. É você que fazia isso comigo. Bom, onde que as pessoas podem nos encontrar para falar sobre os seus contratos de... Bem, onde você achou este áudio, este conversa, isso não no é glorioso site. Post no isso não é o site.com. Ó, não tenta, sei lá, comentar alguma coisa se você achou isso num aplicativo de podcast, porque não é assim que funciona. Deixa eu explicar como funciona a internet, né? Você. Eu. Vai ao nível que a gente chega. Vai lá. Não grita também com a gente. Você pega 2 folhas, passa papel, um lápis no meio. Eu sou tipo o piloto da NASA do Interstellar. Então o que é Interstellar? É Interstellar. Interstellar, é. Então você comenta no post, né? Você pode nos mandar um e-mail. Ou melhor, não mande, senão o Thiago vai usar aquela merda de aplicativo de novo. Mas é nãomande1@gmail.com. Tô com saudade do aplicativo, acho que eu vou fazer alguma coisa. Você aqui. Não ouse colocar essa porra agora que eu vou desligar antes de terminar de falar. Eu tô com o dedo no botão.